sentir os olhos a brilhar. Gosto de saber que todos querem ter uma guitarra para tocar. E aprender não custa nada, se houver vontade amorosa. Uma guitarra afinada neste tom de cor-de-rosa. Enquanto estou a ouvir, cor-de-rosa não muda de tom. Dá-me é prazer tocar, enquanto vocês todos dançam. Nós não queremos parar, as nossas pernas não se cansam. Mais um minuto. na gana. Vou trocar de namorico. Vou trocar de namorico. Vou trocar de namorado. E quando o meu Zé vier, e quando o meu Zé vier, dê um lugar ocupado. Vou ao bailarico mesmo sem ter par. Não falta quem queira comigo bailar. Vou ao bailarico mesmo sem ter par. Não falta quem queira comigo bailar. Quem queira comigo bailar. Vou ao bailarico mesmo sem ter par. Não falta quem queira comigo bailar. Vou ao bailarico mesmo sem ter par. Não falta quem queira comigo bailar. Vou ao bailarico mesmo sem ter par. Não falta quem queira comigo bailar. Taxista, para teu maior castigo, transportas teu inimigo, o teu trabalho é perigoso. Taxista, devias ser respeitado e não seres um condenado para qualquer criminoso. Taxista, ao serviço de quem calha, transportas tanta maralha, sem saberes o que se passa. Taxista, tu vives a trabalhar, mas há quem viva a matar o pobre chofer de praça. Voltado com tanta cobardia, e tu tentas a paz de consciência erguida, mas és um castigado. Trabalhas noite e dia, e o que nada faz tenta roubar-te a vida. Taxista, para teu maior castigo, transportas teu inimigo, o teu trabalho é perigoso. Taxista, devias ser respeitado e não seres um condenado para qualquer criminoso. Taxista, ao serviço de quem calha, transportas tanta maralha, sem saberes o que se passa. Taxista, tu vives a trabalhar, mas há quem viva a matar o pobre chofer de praça. Transportas tanta maralha, sem saberes o que se passa. Taxista, tu

Não saber cantar, nem sequer assobiar. Consegui

te amar. Por mais que pense em te deixar de vez, sinto que já não é verdade. Na minha alma vive esta paixão que se alimenta de saudade. Thank you. madruguei nos teus braços. Toquei-te a boca num beijo sem fim. Já foste minha nesse sonho que acabou. Já foste a luz que agora o tempo apagou. E se essa luz me afagava, de cada vez que passavas por mim, agora queima-se o pavio deste amor. Fecha-se a porta pra tentar fugir à dor. É só poeira da caminhada que eu já fiz. Vou me afastando do sonho onde eu fui feliz. Ando perdido com uma mente sem lugar. A vida acaba aqui. Programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2 da Antena Web. Correr na fonte, sou rosa. ser feliz e vem a mim o que eu sempre quis. Está muito bem andar por aqui, é tanto. E amanhã só vai ser melhor ficar também só com o amor que eu gosto e posso. Melhor não há do que a condição de querer sonhar e desta paixão. Canimambo, só contigo.